aprendizado, nem tanta paciência, bem pouco conquistado. Diria que são chances, pra mim foram 16. Minha própria revanche, sei que errei e acertei. Aplausos, euforia, feliz aniversário. Alegria e tristeza, será que é necessário? Esqueço do horário, prega peça a memória. Trajetória incompleta, vou lembrando de histórias. A primeira palavra, o primeiro sorriso. Passei batido por aquele velho, sabe aviso. Faz parte, esconde o choro pra evitar o castigo. Distinguindo o verdadeiro do falso amigo. E a arte, talvez sempre aguardei comigo. Um majestoso acorde, bem melhor que um quadro antigo. Prossigo, de 92 ao infinito. E quero bem mais, crer pra ver porque eu consigo. Foram muitos 16, foram poucos 16, foram 16. Parabéns! Foram muitos 16, foram poucos 16. Parabéns! Por mais um instante, sim, uma vida ressoante. Não é tão simples lembrar. Pra dar variedade, mudar de endereço. Parando pra pensar, fui conhecendo o preço. Muitas folhas usadas, claro que não me esqueço. Algumas desmereço e por outras agradeço. Deslize eu cometo, veja só, não enfraqueço. Aprendo desde ontem, amanhã só enriqueço. Novo pra sonhar, antes pra realizar. Mas se vier perguntar, prefiro não comentar. Já passou da hora pra real, eu vou voltar. Uma vela pra pagar, um discurso improvisar. Poucos 16, muitos talvez. E não cessará, por isso falo pra vocês que foram muitos 16, foram poucos 16, foram 16.